Aqui é o Richard e eu nunca vou ver One Piece. Meu nome é Elenilson e eu tô aqui pra falar de anime. Aqui é o Tio, eu tô aqui pela fama e pela fortuna. Aqui é o Vini e eu só tô aqui. Como vocês conheceram o anime? Eu? Ah, sim, era uma tarde chuvosa. É, era uma segunda-feira à noite. É, enfim, chovia muito. Eu tinha Naruto, na moral. Aí ele falou, é bom. Aí eu fui na dele e... beleza. Mas assim, eu já assisti outras coisas que eram anime, só que eu não sabia que era anime. Tipo, Pokémon, Dragon Ball, todas essas coisas assim que o pessoal tem muita nostalgia, eu assistia, tá ligado? Só que eu não sabia. Para com isso, mano. Para com isso. Como você não sabia que era anime, cara? Eu não sabia. Era desenho, cara. Pra mim era desenho. Passava na TV junto com o Pikachu. Mas anime é desenho japonês, p*** que me pariu. Sim, ok, você tá certo. Eu quero dizer assim, eu não sabia o que... É que muita gente, quando fala de anime, pensa só nos desenhos japoneses. Eles não pensam, por exemplo, anime, por exemplo, pro japonês, por exemplo, qualquer desenho é anime. Qualquer desenho animado é anime. É, não faz sentido o que você falou. É, anime, cara, significa animação, não é? Anime é animação. E faz muito desenho, né? Muita gente pensa que anime é só as coisas orientais, entendeu? Uma coisa tem que ficar bem clara: anime e desenho é a mesma coisa. Sim, justo, são. Justo. Só que. Não, é que assim, peraí. Sem mimimi. Peraí, devagar. A questão é que assim, anime é um tipo específico de animação produzido no Japão. Que assim, eles, por exemplo, não tem problema em colocar uma cena cheia de sangue, eles não tem problema em colocar cena de sexo, mas lógico que assim, é uma coisa, tem os efeitos mosaico lá pra esconder os órgãos do pessoal, embora exista a partir de hentai que todos vocês já devem ter conhecido, especialmente lá pelos 14 anos, quando os hormônios estão em ebulição. O Vini ainda tá nessa época. Você é um ano mais velho que eu, tio. Eu não vi não, Richard, que você ainda deve assistir a Hentai também. Não. Porque assim, falar desenho animado assim, o pessoal em geral vai pensar no padrão Cartoon Network, que é aquela coisa. Sim, exatamente. É hora de aventura. O problema é que se você chegasse pra um japonês agora, pra ele tudo seria anime. Mas a gente vai partir da ideia ocidental que anime é só desenho incrível do Japão. Exatamente. Então, aí, esses desenhos eu assistia eles, tipo, junto com as outras coisas. Eu não sabia a diferença. Eu só sabia que eles eram mais legais. Eu achava eles mais legais. Eu achava Pokémon, Digimon, Inuyasha, tudo isso aí muito mais legal. Dragon Ball, muito mais legal do que, sei lá, Bob Esponja. Não que Bob Esponja não seja legal, mas enfim. Como eu sou mais old school que vocês, assim, eu comecei vendo anime com Cavaleiros do Zodíaco. Na verdade, assim, eu comecei até bem mais antes, assim, um negócio que passava nos anos 80, chamado Pirata do Espaço, cara, que vocês nunca devem ter visto na vida. Não. Pois é, procura no Google. Era um desenho bem antigo, que assim, era coisa assim, produzida nos anos 70 no Japão, que era assim, eram dois pilotos de uma nave que virava um robô e lutava contra monstros gigantes, assim. Basicamente tudo que veio depois com os Super Sentai, né, aqueles grupos. É tipo um Megazord que voa, isso aqui tipo uma nave. É, legal, tem brinquedos isso também. E tinha o Dom Drácula também, que esse vocês não devem fazer ideia de quem é também. É um bom nome. Isso aí é muito... É um nome da hora. Legal. Dom Drácula era tipo um vampiro trapalhão, assim. Tipo, ele era o Drácula, né? Obviamente, ele tinha... Ah, que sensacional, velho. É, pois é, né? E assim... Mano, que esquema! O quê? Porque um vampiro atrapalhado, caralho, que... Mano, por que ninguém teve essa ideia antes? Na moral, é muito Cara, já tiveram essa ideia muitas vezes, na real. Mano, eu nunca vi, cara. Que assim, vocês não entenderam. Cara, é só procurar qualquer coisa que tenha um vampiro gordo. Justo, também. É muito verdade. Você tem alguma coisa contra a gente gorda, Richard? É isso mesmo? Eu sou gordo, cara. É, com essa carinha de biscoito traquinas, enfim. Esse queixo fino, tá ligado? O cara fala que é gordo, mas beleza. Eu sou gordo. Mas voltando ao assunto, o Dom Drácula, assim, era engraçado porque, assim, ele era um, obviamente, um vampiro, né? E ele tinha uma filha que era, tipo, meio humana. E ele só se fudia por causa da filha, entendeu? Ela aprontava as coisas e ele só se ferrava. Mas o final... Pô, é tipo aquele filme lá que passou no passado? É uma animação também, muito boa. Ah, velho. Não, é Hotel Frankenstein. Hotel Frankenstein. Isso, esse mesmo. Hotel Transilvânia, que Frankenstein. É a mesma coisa. A gente sabe não, que não é. Não, não é. Eu não assisti o outro. Mas, então, mas assim, o final do Dom Drácula foi muito triste, cara. Muito triste mesmo. Assim, você encontra pra baixar por aí na internet. Acho que são só 14 episódios. E assim, é muito triste o final, cara. O problema de você ver anime, principalmente anime de comédia, é que por algum motivo os japoneses, eles vão colocar um episódio triste no meio. Essa é a verdade. Um só. É. Ou eles vão matar um personagem bom. Mas um personagem só. Importante, por exemplo. Um dos primeiros animes que me fez chorar foi One Piece. E Pokémon. Eu chorei. Foi o Pokémon. É, quando o Ash é transformado em pedra, né? Não, nessa eu não chorei. Eu podia ser criança, mas eu sabia que o Ash não ia morrer, senão ia acabar a história. Então, tipo, eu não chorei. Eu dei risada. Mas quando a Butterfree foi embora, eu chorei, porque eu sabia que o cara não ia voltar. Eu chorei que nem crescia. Que eu era. Aliás, vocês que assistem Pokémon, acontece alguma coisa com aquele filho da puta do Togepi? É, ele evolui. Ele evolui e depois vai embora. Igual os Pokémons maneiros. Que beleza, porque assim, ele só enchia o saco, só ficava no colo da Ming e enchendo o saco lá, mas enfim. Pô, quantas Ming, Rock já teve, Rock, sei lá o nome. Rock, Beast Brock, pelo amor de Deus. É. Então, Ming e Rock. Você quer dizer pessoas que não são o Ash que aparecem. Isso. Ó, então, troca direto, na real. É. A primeira troca, acho que foi pro Tracer, que é um personagem chato pra caramba, mas a gente tinha um Scyther, o que é maneiro. Aí voltou pro Brock depois. Aí voltou pro Brock, aí depois a Misty cai fora, aí depois o Brock cai fora, aí vem a May, o irmão dela, aí depois o Brock volta, a Misty não volta mais. Mas assim, a Misty em algum momento, pelo menos, ela cresce? Não, ela vira líder do ginásio. É, peraí, alguém cresce naquele anime? Não, ninguém cresce naquilo. Ali é terra do mundo. É. Ou é tudo se passa em um ano. Não, vai embora. Aí você tá querendo demais. Não, você tá pedindo demais da minha inocência, cara, pelo amor de Deus. Ou ele tá em coma. Sim, essa eu acredito. Essa é uma conspiração, porque não é. O maior motivo. Ele tá em coma. O maior motivo é que a Nintendo quer fazer dinheiro com anime. Pronto. O Ash não pode crescer pra isso. Eles podiam encerrar uma temporada e começar com outro personagem depois pro próximo jogo. Ah, mas você perde. Já tem mais uma vez em outro desenho que não dá certo, cara. Mas assim, até onde eu sei, o Ash não é protagonista de todos os jogos, ou é? Não, ele não é protagonista de nenhum. Do anime ele é. Ele não é protagonista do desenho? Pois é, mas ele pode ser trocado. O desenho não é baseado no desenho? Sim, pode. Fizeram um Pokémon Origins que o protagonista é o Red. Que é o protagonista do jogo. Justamente, é disso que eu tô falando. Assim, mas o problema é que assim, a Misty, ela cai fora por um motivo muito simples. Todo mundo começa a ver que ia ter um romance ali entre o Ash e a Misty, e aquilo lá ia ficar mais adulto. Tipo, ia dar seguimento a uma história, e quando chega em alguma hora eles cortam. Qualquer coisa que começa a ser mais alguma história, eles cortam em Pokémon. Mas assim, eu só vou dizer uma coisa sobre Pokémon. Pode falar. Chega. Mas assim, como é que era o nome da Ruivinha da equipe Rocket? A Jess. A Jess? Então, eu queria um hentai com ela, cara. Puta. Cara, com certeza tem. Já viu? Já deve ter muitos, na verdade. Não, isso deve ter em mangá, mas aí. Mas eu tô falando em anime mesmo, tipo, hentai é anime. Ah, sei lá, se você procurar em algum lugar, você acha, eu tenho certeza. Quem mais? O Richard, como conheceu o anime? Richard? Richard Dry. Pronto, o dono do cast morreu. Ah, pois é. Peraí, se ele morreu, a gravação parou e a gente falou tudo isso pra nada? Também tô achando. Não, porque ele não caiu. É ele que tá segurando a chamada, ia ter caído a chamada. Não necessariamente, se ele morreu, ele caiu pra trás e o negócio tava ligado na frente do computador. Tá gravando. Continua aí. Ah, mas ele não ia agonizar nem um pouquinho, cara, que morte sem graça. Ah, não, mas isso assim, quanto à morte dele, deixa que eu cuido disso depois, Vini. Não esquenta a cabeça com isso. Não, aliás, eu vou precisar de você pra me ajudar a esconder o corpo. E não esqueça que eu sei esconder um corpo. Richard. Eu falo que nem os pobres, né? Richard. É, então. Richard. O Vini que ainda não falou também de como que ele conheceu o anime. Quer que eu fale agora? Pode por falar, favor. Enquanto o cara não volta. Então, eu conheci anime da seguinte maneira. Eu tava conversando com uma amiga minha e ela falou, nossa, vi um desenho muito legal. E ela me passou. E eu acho que era até o Death Note mesmo. E eu comecei a assistir a primeira vez, falei, puta, muito episódio. Parei de assistir. E aí eu comecei a ter imagem negativa do anime. Mas aí depois... Negativa. Oi? Como assim negativa? Eu assisti os dois primeiros episódios, cara. Tá? Eu tiro uma conclusão um pouco precipitada, beleza? Imagina, de onde você tirou uma ideia dessa? Né? Ah, eles falam aí, né? Beleza. Enfim. É... Eu assisti os dois episódios e falei, puta, muito parado. Aí eu não tô afim de assistir essa porra parada. Aí eu falei, mano, é uma bosta. E tipo assim, depois de um tempão eu voltei, tentei assistir o anime e gostei do Death Note, mas nunca mais procurei outro. Então você só assistiu o Death Note, é isso? Eu assisti o Initial D também, porque eu assisti o filme dele, que é o Racha, eu acho. Em português é dublado, é Racha, se eu não me engano. Voltei. Ah, ele não morreu aí, ó. É, eu tô vivo. É porque a gente já tava pensando que você tava morto, Richard. Isso que... Não, eu tive que sair quando você falou do hentai da Jessie. Oh. Ah, já sei onde você foi. Já... Não, ele digitou assim no Google, hentai doujinshi. Daí ele ficou nesse tempo fora. E vocês viram que foi rápido, né? 5 minutinhos ele... Puta, coitado da namorada dele. Uma coisa complicada com anime, inclusive é uma regra que eu tenho pra qualquer anime que eu assisto no começo, é que você, pra você saber se o anime você vai gostar ou não, você tem que ver pelo menos uns 5 episódios. Se o anime for grande, até mais. Mas se o anime só tem 5 episódios? Aí a gente tem que separar em duas coisas. Primeiro que assim, existe anime fechado, que assim, é 2, 3, 5 episódios, assim, tem coisa assim. E assim, vão ter esses mais compridos, assim. Mais só que assim, mais maior de grande. É, por que ele é maior? Por que ele fica lento? E assim, isso acontece em várias temporadas, em vários animes. Por que isso? Um negócio que já foi dito depois corta isso. Coisa que foi falada até no próprio Nerdcast, que existe um negócio chamado curva dramática. Os caras têm que criar toda uma tensão dentro da história pra depois te entregar um clímax, assim. Então, por isso que, às vezes, tem momentos que fica chato mesmo. Isso eu concordo, entendeu? Por exemplo, mais uma vez eu vou falar de Fullmetal Alchemist, cara, que, assim, que eu falei no começo, lá tem 64 episódios. Cara, tem hora que você tem vontade de jogar o computador na parede, assim, porque é muita coisa, assim, é muita coisa que vai passando. Só que, assim, tudo aquilo vai construindo vários momentos de tensão que vão sendo resolvidos e assim, continua mantendo um mistério que só vai ser resolvendo no final. E fica um final do caralho, entendeu? Isso é uma coisa que tem que rolar. Sim, tem uma pergunta. No caso do Full Metal, inclusive, você pensa, por que ter esses dois aqui brincando com essa garotinha? Um episódio, passa 2 episódios e você tem aquela cena que todo mundo fala, como assim, tá ligado? É, aquela famosa cena que todo mundo chora, na verdade, você quer dizer, né? Sim. Todo mundo chora de ódio, né? Isso. Não, porque todo mundo fica olhando e falando, o que eu tô vendo esses dois aí brincando com a garotinha? Vai atrás do problema da tua mãe, seus corpos, aí passa o negócio, tem a cena da cachorra. E depois tem a outra cena também do Hugues, que você também não espera na hora que o Hugues morre. É uma coisa que não espera. Sim, todas as pessoas que vão ouvir isso adoraram o um spoiler agora, viu, Linus? O Mera já é um negócio meio antigo. É antigo. Não, mas tem gente que ainda não assistiu. Não, tudo bem, deixa quieto. Porque depois a gente vai acabar falando sobre as melhores cenas também, a gente vai acabar dando spoiler de alguns, mas enfim. Sim. Quero ver se dá spoiler de uma. E você, gente? Como você conheceu o anime? Eu? Sinceramente, eu não lembro. É aí que começa o problema, cara. Mas qual foi o primeiro que você viu? Pokémon. A primeira vez que eu, tipo, sabia que era um anime foi assistindo Pokémon com o irmão do Lanilson. Olha a história dos primos aí, ó. Ele era uma criança. Porque meu irmão é 10 anos mais novo que eu, coitado, moleque. Já dá pra aprender o Richard numa situação dessa. Pois é, porque assim, o Richard ainda é menor de idade, por isso que ele não vai pra cadeia, mas... Ano que vem a gente manda prender ele. Tá, enfim. Deixando isso de lado. Entrando agora, tipo, um negócio. O que que vocês... Tipo, um anime que vocês gostam? Tipo, coração, tá ligado? Não precisa ser um anime bom. Vocês gostam. De coração? É. Digimon? É. A Digimon foi era bom na primeira fase. Tá? Não, foi assim, só a primeira que prestou também. Posso tirar uma dúvida aqui com vocês? Cortar um pouco assim. É sobre anime. Qual o nome daquele anime que ele é sobre corrida de carrinho de controle remoto, que no meio da corrida os caras param pra trocar o pneu? Do carrinho de controle remoto. O quê? É. Você foi, eu já vi esse negócio, e esse negócio é muito ruim pra lembrar o nome, cara. E se me passassem o nome, eu assistia agora, velho, porque foi o único anime que eu assisti num... e gostei. É tipo Beyblade, isso aí, ninguém lembra, mas todo mundo viu. Não, eu não vi essa porra, cara, né? Não, passava na TV Globinho essa bagaça, eu lembro. Não, eu acho que era da Band. Não sei, é cara. Tipo, falaram de Digimon, eu acho que ele tem um desenho bem parecido com o Digimon, tá ligado? Pokémon. Não, Pokémon... Aonde tem que ficar no método de Pokémon e Digimon aqui, não, porque dá briga. Ah, tanto faz, os dois é legal. Sim, é polêmico. Mas enfim, Digimon é legal. Até mais adulto e tal, tem uma sequência de história do que Pokémon, né? Porque os focos dois são diferentes, na real. Os Digimons falam. Também tem isso, o Digimon fala. É assim, as digivoluções que tinha também, era um negócio que era legal pra cacete. Depois teve aquela parte que eles até se fundiam também... É, que ficou bacana, mas depois quando veio as outras fases, aí só cagou no pau, cara. Só zoou. É, então, até chegar no Digimon 4, que os caras viram o Digimon e perde toda a ideia. Tipo, é. Tem muita gente que diz que o Digimon Tamers é bom também. É, eu curti o Tamers, eu curti. É separado, muita gente fala bem do Digimon Tamers. É que era pra vender um jogo de cartas o Tamers, né? Não, mas você vai falar de cartas, então já pode falar de Yu-Gi-Oh! Pode. É, Yu-Gi-Oh! Pô, Yu-Gi-Oh! É bom pra caralho, mano. Mas o cara disse que só tinha visto o Death Note e agora tá falando que Yu-Gi-Oh! É bom. Não, é mano, bom. É que eu... Velho, né? Yu-Gi-Oh! E Yu-Gi-Oh! GX é muito foda, maluco. Não, cara, não, GX não. Mano, é muito louco. Não, não, não. O só GX o Yu-Gi-Oh! É original. Lindo. Só o Yu-Gi-Oh! Não é, original. Mano. Para... Não é, velho. Vini, você vai apanhar, cara. Para com isso, mano. O único anime bom que eu assisti foi esse. Para, sabe não. Qual o episódio bom do GX? O primeiro, que é o que aparece Yugi. Só. Que ele dá não, o... Sabe qual é o episódio bom do Yu-Gi-Oh! GX? É quando acaba, cara. Não é, não. Não. Eu não assisti. Não, porque eu assisti todos os outros, até pra entender o que tava acontecendo. Uma merda, mas enfim. Mano, é muito foda aquela parada das casas, do garoto evoluindo. Para, mano, é muito foda. É, o bagulho é tipo Harry Potter com Yu-Gi-Oh! Na real. É, Hogwarts de cartas. É Hogwarts de cartas, maluco. É muito bom, velho. O Yu-Gi-Oh! Original foi um anime que eu assisti também. Foi muito foda. TV. E quando eu assisti o primeiro episódio daquela, eu falei, velho, esse desenho é muito bom. Ele é muito melhor que todos os outros. Na minha... Porque a primeira coisa que tem logo no meu episódio é o Exódia, tipo. Aí você fala, como assim? Tipo. Olha, acho que é no segundo episódio que tem o Exódia, na verdade. Pô, pra mim o Yu-Gi-Oh! Só existia pra vender card, porque, mano. Mas eu não era, conseguia fazer. Mas é que tá, Vini, acontece muito disso no Japão, que assim, eles. O que que eles fazem? Eles criam um mangá, um anime, justamente, assim, eles criam um mangá, um anime pra vender um produto. Que nem o próprio Transformers, assim, que chegou no primeiro Transformers. Camaro. Oi? Foi feito pra vender Camaro, né, o Transformers? Não, eu tô falando isso em 83, cara. Se 1983. Em 1983, assim, eu tinha sido criado uma linha de brinquedos lá no Japão, que era assim, aquela história de carros e aviões e etc e tal, que se transformavam em robôs, entendeu? Daí, assim, a empresa japonesa, que eu não vou conseguir lembrar o nome agora, vendeu os direitos para os Estados Unidos, e os Estados Unidos fizeram um desenho, que depois acabou sendo vendido para o Japão também. Isso em 1985. Faz muito tempo, entendeu? A coisa de associar o marketing do produto a um desenho, entendeu? Isso acontece muito. No caso de Yu-Gi-Oh! É muito claro, entendeu? Era pra vender os decks, entendeu? Não, mas o foda, o Yu-Gi-Oh! Era zoado de você. Era da hora ter os cards, porque tipo assim, você sabia do monstro. Mas era muito zoado jogar, porque na hora de fazer a fusão, por exemplo, mano, era horrível o sistema de fusão. Você tinha que colocar uma carta em cima da outra, tipo. Mano, primeiro, fazer a conta, você tinha 8 mil pontos, maluco. 8 mil? Era 8 mil. Era 8 mil no jogo. Não, acho que o Vini jogou errado, hein? É, o não, que eu jogava era 2 mil. Claro, é que assim, se você pegar as regras certas, ele tá certo. É que no desenho ninguém jogava pelas regras, nem o Yugi. Aliás, o Yugi era quem menos jogava pelas regras. Tem que trapacear. O mais legal do desenho era você ter uma carta que vira um monstro na sua frente. Isso era a única... Sim, isso era um negócio que você ficou... Então, eu tava falando de quando ele joga o Exódio a primeira vez, aí você já fica tipo... Caraca, Exódio obliterar! Aquela cena já é a primeira cena que você fala, velho, esse anime vai ser legal. Tem muita coisa, tem monstros gigantes que brigam e saem de cartas. É maneiro. Não, cara, uma, falando em Yu-Gi-Oh, uma das cenas mais fodas que eu vi, cara, do Yu-Gi-Oh, foi uma... que assim, não foi um dos primeiros episódios, não, foi um pouco mais pra frente, que o Yugi, ele eu não lembro quem que ele tá enfrentando, mas assim, ele joga o Mago Negro, como sempre, né? Só que daí, assim, ele tinha jogado virado pra baixo o Mago do Tempo, daí o Mago Negro se transforma no Sábio Negro, assim, ele é tipo o Mago Negro, só que idoso, assim, cheio de joias na mão, muito foda, cara, muito foda, muito foda. Essa cena é dele lutando contra o Joey, o quem joga o Mago do Tempo é o Joey, pra tentar acabar com o Yugi, só que ele não sabia que como efeito secundário ele ia gerar o Sábio. É bom, você tá falando, eu acredito em você, mas assim, eu achei essa cena muito foda, cara. Acabei de ver a imagem, é muito foda. Pois é. Ele também foi um dos primeiros animes a sofrer uma qualidade de censura razoável. Tem muita coisa que foi censurada no Yu-Gi-Oh que as pessoas não sabem ou não percebem. Tipo as crianças sendo encerradas ao meio? Também, tipo as também. Crianças encerradas ao meio. Dizinho que na verdade, assim, iniciou todo mundo aqui no Brasil em anime que foi Cavaleiros do Zodíaco, cara. Era violento pra cacete, era sangue toda vez, cara. Tocava seu coração, mano. Com a mão. Exatamente. Era o Shiryu enfiando os dois dedos no olho e se cegando. Como é que ele reconstruiu a órbita do olho dele depois, ninguém sabe, né? Mas, oi? É o Cosmo. A resposta pra tudo em Cavaleiro do Zodíaco é o Cosmo. Em falar em Cavaleiro do Zodíaco, o que vocês acharam da Batalha do Santuário? Eu não vou falar desse filme. Animação lá? É. Eu ainda só não porque vi, cara. Tem o Jorge Gigante e Rosa Cosmo no final. É a minha definição sobre o filme. Quem assistiu? Tem um Megazord aqui? Eu ainda não vi, gente, mas assim, isso, ouvir isso tá me dando desespero, assim, tá dando uma coisa. Então, o filme coisa é legal assim. Porque assim, eu tinha gostado do filme, até o Elenilson jogar isso na cara, eu parei e pensei assim. É verdade. Mas enfim, a questão é o seguinte: o filme, ele é legal, assim, porque ele tem várias cenas maneiras. Ele é legal, ele é bonito de ver, só que ele não faz jus à história original de Cavaleiros. Porque assim, é que nem os filmes do Dragon Ball Z também, cara. Eles fazem a coisa tão rápido que perde toda a graça que a história tinha, entendeu? É que nem a história do Dragon Ball Kai agora também. Pra mim, perdeu a graça do anime, cara. O problema é que quando você tá recontando uma história e você faz tudo que eles fizeram naquele filme, principalmente pra quem já conhece a história, é bem complicado. Então, é embaçado. Mas, bom, sei lá, né? Mas assim, eu falo assim, eu quero ver aquelas correntes de cosmo do Shun, cara, mas porra. Aliás, falando nisso, qual o cavaleiro preferido de vocês? De longe é o Shiryu. Ikki. E depois é o Ikki. High five, ô Richard. High five. Mas Ikki é tipo Deus. É que o Ikki, ele é muito bom, ele faz parte da graça da brincadeira. Assim, o Ikki é a definição de Deus Ex Machina. Basicamente, ele é o não, cara... Não. Para, aí já começou a palhaçada. Como é Deus Ex Machina, cara? Fica aquela história, você pensar, por exemplo, da batalha na casa de Virgem, cara. Puta que pariu, quem ia conseguir vencer o Shaka, cara? Só um cara que fosse mortal, que nem o Ikki. Sim, exatamente. Assim, não é que ele é imortal, assim, né? A armadura torna ele imortal. O que eu quero dizer é que, assim, o meu problema com o Ikki, eu acho ele muito legal. Igual o fantasma de Fênix, que ele dá uma porrada no cara e o cara fica preso nos próprios pesadelos e medos pra sempre. Eu acho um dos golpes mais maneiros de todos os animes. Só que eu acho que o Ikki, tipo, se você comparar ele com todos os outros cavaleiros, ele é o cavaleiro que foi feito pra ser maneiro, pra ser o cavaleiro mais forte. Tudo bem, o Sei é o mais forte porque ele é o protagonista e tal. Mas assim, eu acho isso. Então, tipo, eu acho que perde um pouco a graça do personagem, nesse sentido. Não, mas cara, nesse sentido, peraí, nesse sentido, tem muito, acontece isso muito em anime, assim, de ter um personagem que, assim, ele é mais foda que todo mundo, só que, assim, ele não é o protagonista. Assim, você pensar no, por exemplo, vai, no Dragon Ball tem caras que são mais fortes que o Goku, mas, assim, não são protagonistas, né? Pelo menos no começo. Que nem o Piccolo é mais forte que o Goku, mas assim, ainda assim, o coisa. Assim, na primeira fase, quando na destruição de Namekusei, o Freeza é mais forte que ele, só que assim, ele acaba conseguindo vencer. Entendeu? Tem uma questão que, assim, pro protagonista é uma superação aquele cara mais forte que ele. Entendeu? Acontece isso muito no Naruto também. Porque assim, tem caras que são muito mais fodas que o Naruto. Muitos, assim, porque todo mundo sabe que o Naruto é um cara atrapalhão, por exemplo. Entendeu? Você pega, tem muitos caras mais fodas que eles. Só que assim, eles não são os protagonistas, o Naruto é. Eu acho que o Frieza nem teria chance contra um planeta explodindo. Ele tem, porque ele pode voar pra fora do planeta e respira no espaço, porque... Não. Sim, ele diz que ele consegue respirar no espaço. Então ele não, respira no espaço. Mas tipo, ele não conseguiria ir pra fora do planeta no estado que ele tava. É, tanto que, na verdade, assim, ele não morreu. Tanto que depois o pai dele foi lá e recolheu os pedaços dele e ele apareceu depois de novo. É. Coisa mais animesca. Não, mas assim, falando de Naruto, que ele foi puxado, Naruto, pra mim, ele tem um grande problema, que é assim, o começo do Naruto se vende como um anime de ninjas que vai ter uma história, que vai se desenvolver de maneira, tipo, voltada a ninjas, basicamente. O quando começo você fala de Naruto é da hora pra cacete, velho. Sim, eu não tô falando mal de Naruto. Eu tô dizendo que é um problema. Ninguém tá falando mal de Naruto. Não, eu sei, mas só pra salientar, eu não assisto Naruto, mas o começo de Naruto é muito foda, velho. Só o começo. Só que o problema é ser grande também. O problema é ser grande também. Boca, chega na segunda prova, Shuri. Chega na segunda prova, Shuri, você não aguenta mais assistir, mano. Porque não aconteceu nada até lá. Cara, fica muita enrolação eles naquela floresta. Não, o problema de Naruto é o seguinte. Puta, mano, ela toma 7 episódios, mais ou menos, velho. Eu não lembro quantos são, mas pra mim foi uma eternidade. Além dos fillers e todo o resto, o Naruto, ele se propõe a ser um anime até que meio inteligente, se você parar pra pensar. Nas primeiras lutas, que é contra os Abusa, o Naruto se transforma em Shuriken e o Saki usa ele pra dar um golpe e ganhar de um cara que é muito mais forte. Eles vencem através da inteligência. Só que quanto mais o Naruto vai avançando, principalmente depois quando entra o Naruto Shippuden, que é o Naruto adulto, ele vai ficando mais burro. Ele muda completamente. Eu conheço muita pessoa que assistia Naruto e reclama disso. E fala, pô, Naruto ficou ruim? Não, porque ele deixou de ser Naruto. Ele virou um anime completamente diferente, do nada. Ele começou a virar um negócio de power up, transformação, poder, e por aí vai. Ao invés de ficar na linha. Não, mas que aí eu vou discordar de você, pelo seguinte ponto. Que assim, quando a saga original do Naruto termina, ele vai embora com o Jiraiya, certo? Certo. E assim, o Jiraiya, ele já era um personagem que era assim, ele era foda pra cacete. Só que ele era todo trapalhão também, entendeu? Ele ter aquela história de seu Ero Senin, né? Seu velho depravado, né? Toda essa parte aí. Só que assim, isso já não, acho que se não me engano, no começo do próprio Shippuden, tem toda a história que fala dos três ninjas lendários, né? Que era o Orochimaru, ele e a Tsunade, a gostosa lá. É, como é o nome dela? É, Tsunade. É, a ela é a quinta então. Hokage, não é? Ela virou a quinta Hokage no meio da história. É. Até isso, aí eu lembro, depois eu não assisti. E assim, você vai acompanhando a história pra ver exatamente o quê? Que os três estão seguindo assim, a Sakura, o Sasuke e o Naruto estão seguindo o caminho dos três. Porque o Sasuke vai atrás do Orochimaru e vira discípulo dele. O Naruto vai atrás do Jiraiya e vira discípulo dele. E a Sakura fica com a Tsunade e vira discípula dela. Então eles estão seguindo o caminho dos três ninjas lendários. Entendeu? Então assim, não é que o Naruto ficou burro, não é que ele ficou idiota, tanto que assim, naquela... A história parou de ser Naruto e virou história de ninja, não foca mais nele, pelo que eu entendi da explicação. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, o problema da história do Naruto, até esse ponto ele é interessante, tem uma parte, inclusive, que eu gosto de chamar de Shikamaru, tipo, que o Shikamaru tem muito destaque, porque o Shikamaru é um personagem fantástico, ele é muito inteligente. Porque ele luta também bastante. O problema é que quando você pega a última metade pro final do Shippuden, começa a explicação de qualquer luta fica. Estou lutando, estou perdendo, invoquei a Kyuubi com uma cauda mágica da última vez, ganhei do cara. Isso se repete em 4 lutas seguidas. Inclusive na luta do Pain, em que o Naruto pela primeira vez estava usando um poder diferente, que ele tinha basicamente ganhado o Pain e a luta poderia ter terminado sem ele precisar invocar a Kyuubi. A Kyuubi se torna um mecanismo cada vez mais utilizado. E mais pra frente ainda, você começa a acontecer isso com os outros personagens. Você começa a criar uma escala de poder, que eu quero dizer, de Dragon Ball. Eu ganho uma transformação do nada, fico mais forte pra enfrentar um inimigo mais forte, me transforma de novo, esse inimigo se transforma e vai indo. Esse é o problema de Naruto. A maior crítica do pessoal é que no final, todas as regras que tinham com relação a tipos de chakra, por exemplo, chakra de vento queima mais forte que chakra de fogo, passam a ser ignoradas. Quando o Naruto ele faz um Hazushuri, que é um golpe de vento, usando fogo, e não explode o mundo ao redor, que deveria ter acontecido, e coisas do tipo. Você gera uma consistência na história a partir desse momento. Você gera uma inconsistência ou vamos colocar que ele tem tanto poder que ele consegue fazer esse tipo de... quebrar esse tipo de barreira? Aí fica complicado, você discutir, pra você entender o que tá na cabeça do cara que criou a história também. Mas também tem a história que, assim, não sei até que ponto isso é filler também. Porque, assim, pra mim, uma das partes mais legais... Por exemplo, ó... Peraí. Uma das partes mais legais do Shippuden é acho que é na terceira temporada, que eles vão pra aquele templo do fogo lá. Da folha lá, que tem um menino lá que tem uma parte do chakra da Kyuubi também. Não sei se você lembra. Aquilo Sim. é filler. Aquilo é filler, mas eu achei aquela temporada do cacete. Aquele final da temporada com o Naruto mandando a Kyuubi voltar e ela obedece, cara. Puta que me pariu, aquilo foi foda. Entendeu? Então, mas assim, né? Tem a questão assim. Às vezes não é porque é filler que é ruim também. Mas assim, fica aquela história, uma coisa que sai da história. A gente não sabe. Novamente, a gente não sabe o que tá na cabeça do mangaka que escreveu. Entendeu? Ele não dá pra saber exatamente o que, que é. Talvez é coisa que seja respondida no final, não dá pra saber. Então, é porque assim, eu tô falando pelo mangá, basicamente. Não dá spoilers. Mas enfim, tô acompanhando pelo mangá. E o grande problema que eu vejo é que ele não vai ter tempo hábil pra explicar tudo que ele fez até agora nos últimos 50, 40, 50 ou 100, tá? Que aconteceu coisas e, tipo, sai da, isso foi uma da coisa ideia. Simples. Tipo, uma coisa muito simples que ele consegue explicar no último episódio. Cara, é muita coisa. Ele precisa, tipo, de um episódio até porque, muito grande. Até porque... Até porque o Elinus tem uma parte que, assim, eu acho que não aparece no anime, eu não sei se aparece isso no mangá, mas aquela história, que assim, o Jiraiya morreu, o Naruto passa a ser o dono do contrato com os sapos, né, e ele vai treinar com os sapos, certo? Sim, tem. Assim, aparece toda a parte do treino dele com os sapos? Aparece. A parte dele treinando com os sapos é interessante também. Porque é justamente antes de enfrentar o Pain, que eu digo, ele vai lá com um poder novo e por algum motivo ele tem que usar a Kyuubi. Dá a impressão que toda a resolução de qualquer problema em Naruto passa a ser a Kyuubi a partir de um certo ponto da história. Mas é um pouco óbvio, sendo que é a maior fonte de poder do mundo, né, cara? Sim, mas tem várias cenas que você percebe mais pra frente, que ainda não foram animadas, que podiam ter sido usadas de outras maneiras. Mas enfim. Cara, eles seguem assim no... Eu vou nessa que eu tô ganhando. Eu não vou arriscar outra coisa. Sei que eu vou ganhar com a Kyuubi, eu vou de a Kyuubi. Justo. Ok. Aquela história, literalmente aquela história. Quem tem arma maior, entendeu? Vai lá e bota o pau na mesa. Fim de história. Qual anime vocês odeiam? Qual anime eu odeio? Ó, que nem vocês já perceberam, a parte final de Naruto me deu muita raiva, mas ainda não é ponto de odiar. Mas eu não gosto nem um pouco de Bleach. Não, Bleach eu achei chato pra cacete, cara. Bleach é um anime que eu não gosto. Eu achei ele muito ruim. Assim, eu não odeio, mas eu acho chato, assim. Mas, anime que eu odeio, cara, é aqueles anime tipo novelinha, sabe? Aquelas coisas de escola, assim. Eu acho muito chato. O meu anime favorito é um anime desses. Love Junkies? Não. O meu anime favorito é Scat Dance. E até hoje eu sou a única pessoa que realmente gosta bastante que eu conversei, tá ligado? Chega e fala, nossa, é um anime que eu gosto muito. Eu sou a única pessoa que eu consigo pensar que gosta tanto desse anime quanto eu. O anime que eu odeio é Fairy Tail. Fairy Tail é legal, vai. Eu não gosto de Fairy Tail, não consegue entrar aquela porra daquele anime na minha cabeça. Que tudo que tem naquele anime eu já vi em outros animes. Mas isso você vai ver em qualquer anime que você for ver, Richard. Mas é muito, cara. Eu não sei se foi porque eu fiquei reparando nesse anime, porque me falaram que era ruim. Aí eu já fui assistir com um certo receio. Então, se ou te falam que é ruim, você se foi porque eu prestei atenção, tipo, nessas coisas. O problema do Fairy Tail é que, ao meu ver, é que eles resolvem tudo com o Nakama Power. Mas assim, não acho ruim, não. É um anime normal, digamos, vai. De 0 a 10 ele seria um 6, 7. Dos que eu já assisti, é o que eu mais odeio. Porque eu não posso odiar um anime sem ter assistido. É que assim, na verdade, eu sou você pode. Você pode não gostar do anime sem assistir, só que você vai estar sendo um cara escroto. É, exatamente. Ou você se chama Vini. Também, qual é também. Você odeia, cara? Todos, ué. Senão eu ia assistir. Legal que ele fala que é todos. A gente já descobriu que ele gosta de Dragon Ball, que ele assistiu Naruto. Você é louco? Eu nunca assisti. Assim, o Vini ele não gosta de anime porque ele ainda só assiste hentai, essa que é a questão. Pronto, e a Yaoi ainda. Se você gostar mais ainda, mas enfim, são outros 500. Cara, então, os animes que eu tive paciência de assistir, eu gostei. O problema é que eu não tive paciência de assistir muito. Então você não odeia todos? Sim, só os que eu não assisti. É um preconceito do cacete esse negócio. Mas assim, ó, posso cortar um pouquinho pra falar sobre... que assim, eu acabei não falando muito sobre anime preferido, mas assim, o que eu tô gostando mais atualmente. Então, esse negócio de anime preferido ficou meio embaraçado. Acho melhor a gente, tipo, dar o tópico que não ficou esclarecido qual anime preferido de cada um. A gente começou a falar de um anime, comentou o anime, mas não falou qual era. Sim. O meu atualmente é Attack on Titan, cara. Attack on Titan é fantástico. É foda. É um dos mais fodas. É um dos animes atuais também que o pessoal mais gosta de reiterar. Só que a verdade é, Attack on Titan, ele é um anime que consegue te surpreender o tempo todo. Verdade, ele te surpreende, ele não é um anime óbvio e ele foge de um monte de clichêzinho que anime costuma usar. Ele não usa. Viu só? É por isso que eu gosto de Attack on Titan e não gosto de Fairy Tail. O episódio 5 de Titan é um episódio que você olha e fala, como assim? Todo mundo que eu fiz assistir esse anime, eu falei, assiste até o episódio 5, a pessoa assistiu o resto inteiro. A pessoa ficou, ela não acreditava no episódio. Qual que é o 5, cara? É o episódio quando eles estão a primeira vez na cidade, voando, e eles vão enfrentar os titãs pela primeira vez, e acontece aquilo lá. Ah, eu sei. É tipo, quê? Como assim? É, tipo, você fica, não, peraí, e eu tava acompanhando o anime... na cadência, então era algo bem possível de acontecer, né? Eu nem entendi, o que acontece no episódio 5? É assim, ó, tipo, eles ficam treinando lá, tipo, conhece o grupo, apresenta os personagens e tal, pra eles treinarem pra matar os titãs. Certo. E a primeira vez que eles vão sair, simplesmente chegam os titãs e mata todo mundo. Acabou. Ah, sim, que aparece o Colossal e o Encoraçado. Encoraçado. E eles destroem o muro da cidade, cara. Isso foi foda. Pra sim, caralho. E depois o Eren é engolido e você fica, como assim? É impossível isso. É, possível sim. É algo bem... Você pensa, ninguém como espera. É possível? Já acabaram com o protagonista da história, como assim? É, então. Isso foi um motivo de eu ter gostado muito de Attack on Titan. Eu gostei bastante. Mas é assim, a história é muito boa, assim, é muito bem desenvolvido, os personagens são foda, eles não são infalíveis, cara, eles se ferram o tempo todo, é só desgraça acontecendo, puta, é legal pra cacete, cara. Eu tava acompanhando pelo mangá, mas assim, meio que saiu do ar o set que eu tava acompanhando, eu parei, mas assim, eu fiquei feliz pra cacete de saber que a animação vai volta ano que vem e vai ter os dois filmes, né? Só não sei se o live action vai ser bom, né? Ficar na mão de uma... Que nem a galera que fez o live action do Death Note, acho que tá bom, né? Tipo, uma galera daquele nível, assim, acho que tá bom. Até hoje não vi do Death Note. O live action do Death Note é legal. O live action do Death Note ficou perfeito, cara. Até porque, assim, o Death Note, ele não tem nenhuma... Não tem uma história assim, tem aquela magia super poderosa do cara, assim, que vai destruir o mundo ao meio, não... É simplesmente o cara lá escrevendo no livro lá e acabou. É bem realista. Tirando o fato do caderno, é bem realístico as coisas, porque é um detetive correndo atrás de um bandido, entre aspas. Sim. É tirando a parte do caderno e tirando os Shinigami também. Não, mas o Shinigami muito bom. Eu não acho ele tão importante, tipo assim, pra história, tá ligado? Tirando o fato que ele fez o caderno chegar lá na mão do Light. Tirando o fato do caderno. Você tira o caderno, não tem o anime, cara. Não, cara. Se você tivesse qualquer outra ferramenta pro Light, que ele pudesse fazer o que ele faz, funcionaria. Com qualquer ferramenta. Se ele pudesse comandar uma organização, funcionaria. Os Shinigamis, eles são secundários sim no Death Note. Se você parar pra pensar, eles são secundários. Peraí. Eles são secundários, assim, mais ou menos. Porque, assim, pelo menos no mangá... aparecem uns 5 Shinigamis e assim, eles têm uma importância fodida na história, cara. Não é bem assim, tirar eles da capa. Assim, se o Light tivesse algum outro mecanismo de mover a sociedade, qualquer outro que fosse, ele poderia causar distúrbios também. Ele não tá atrelado, ele só consegue fazer isso por causa do caderno. Ele é um personagem que que deu uma profundidade tão grande que ele poderia fazer aquilo de outras maneiras, entende? É isso que eu quero dizer. Aí eu vou discordar bastante de você, Lenilson, porque assim, se você acompanha bem a história desde o começo, você vê que assim, no começo ele é uma história meio Breaking Bad, assim, porque assim, ele vai se tornando daquele jeito. No começo, assim, lembrando a história, assim, ele é filho de um policial, ele é um cara que assim, ele tá estudando ele tem direito. Um ideal nobre. Entendeu? Exatamente, entendeu? Só que assim, ele começa a usar o caderno meio que no susto, entendeu? Ele entende o que o caderno faz meio no susto. E assim, ele começa a eliminar só bandido, entendeu? Só o cara que é ruim pra sociedade. Só que assim, conforme a coisa vai acontecendo, ele vai se desenrolando, aí é que ele começa a usar coisa contra quem tá atrás dele, entendeu? Inclusive matando até a namorada, entendeu? Então, vamos. Não é bem assim, entendeu? Não é que ele faria a coisa de qualquer jeito, não faria. Ele começou a fazer porque ele teve o poder na mão e o poder corrompeu ele. Eu tenho dó de quem foi editar esse negócio, vai dar um trabalho desgraçado. Pois é, coitado do cara, mas enfim. Coitado. A gente foi muito desorganizado na gravação. Foi. Mas foi, como é uma das primeiras vezes, então tá valendo. É, pro primeiro então foi um vacilo. Foi bacana, e a gente espera pra ver quando vai ser a próxima. É. Firmeza então, gente? Firmeza. Foi um prazer estar com vocês, brincar com você, deixar correr o assunto que a gente quiser. Qualquer faz de conta, a gente apronta, é bom ser moleque enquanto puder. Ninguém. Cara, esse aí devia ser o fechamento. Esse aí, com certeza, devia ser o fechamento. É o melhor fechamento de todos. Vocês não tiveram infância, cara. Vocês não entendem a referência, pô. Não, a minha infância foi depois da sua. Esse é o problema. Então, tipo, isso era uma música da Xuxa, cara. Acabava o programa dela com essa música, mas enfim. Caraca, aí. Sim, eu sou mais velho que vocês, cara. Paciência. Pô, só um pouco, né? Tenho toda a idade. Ah, pera aí, esqueci de uma coisa. Oi? Esse é o primeiro Failcast. Beleza, agora pode. Caralho! Nossa, esse aí, agora esse tem que ser o fechamento. O fechamento tem que ser da frase do Edu até agora, mano. E acabou, velho.